Cosmo 229, autorização Congonhas. Cosmo 229, autorizado Congonhas 360, decola no zero, curva direita. Saída da Eula e da Motiva, via Pesulo no zero, por bar, via Pesulo no meia, prossegue conforme rota. Controle 1208, aciona 5522, transponder. 360, conforme rota, da Eula e da Motiva, Pesulo 10, por bar, via Pesulo no meia, conforme rota. 208, é o controle, 22 acional, com 229. 2229, contagiamento correto, champão, pushback, fermento. Solo Salvador, Porto de Oceaner, 6251, qual o céu? Meia 251, muito bom dia, autorizado Guarulhos 360, nível, decola 1-0, curva direita, saída da El, Lida Motiva, via piso 1-0, Taubaté, controle Salvador, opera 1208, cena 5520, transponder. Autorizado 360 Guarulhos. Decola da pista no zero, curva direita, na saída da Léo, da El, Leda, Mótimo. Upper Zulu no zero, Taubaté, 1208 ao controle, 5520 no transponder. P251, no protegimento correto, um plano de direcionamento. Chama na. Solo Rua Azul 2535 para o táxi com 101 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, no hotel da Campinas. 2535, autorizado táxi via Índia, ponto 00, torre 1895, ajuste no 013. No 013, 895 na ponte 020, obrigado. Salvador, muito bom dia, Azul 2535, próximo ponto de 0 pronto. Azul 2535, autorizado, linha de colapso no zero, vento calmo, o ajuste 613. A linha decola da 1-0, Azul 2535. Alô, Salvador, bom dia, o Santos 3399, Martin Hotel, está nível 340 Guarulhos. Três 399, autorizado Guarulhos, nível 340, da coluna 0, curva A, direita, saída da El, Leda, Motiva, via Pisoluna 0, Taubaté. Controle 1208, aciona 5527, transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340, saída 10, da El, Leda, Motiva, na Pisoluna 10, Taubaté. 1208 ao controle, 5527 ao transtorno, tanto 3399. Elemento correto, são prontos para o time de acionamento, 3399. Câmara. Azul 2591, decolada 2-1 no controle, corrigindo, Azul 2535, decolada 2-1 no controle 208, vamos. 208, vamos servir. Patrulha, bom dia, Azul 2535, decolando a sua escuta. 2535, bom dia, contato no radar, suba via da El para o nível 380. Via da El 380, Azul 2535. Salvador, Papa Romeu, Letra Papa, da Excel, transcópia para Belo Horizonte, 100. Papá Romeu, Índia Tapapá, autorizado BH, 1 centena, nível da coluna 0, curva direita, saída coral, controle 1208, aciona 55 no 7 transponder. Prossegue conforme a rota do plano de voo. BH 1100, decola da 10, primeira curva direita, saída coral. Chama controle 120.8 e acena 5517 no transponder, o Índia Tapapá, pronto para acionamento. Direcionar seu contato. Estacionamento no 229.07. 35, controle. Na escuta. Me mantém inicialmente nível 340. Inicialmente 340, azul 2535. Afirmativo, está passando 150, chama agora Recife. Frequência 125.1, na antena 128.35. Prossiga, Lente. Por conta de risco, aguardando cópia. Alô, Índia Tapapá, acionado 3 a bordo, autonomia 6 horas e 30, alterna Confins, pronto para o táxi. 3 a táxi, parte 1, táxi Índia, pronto para o sino 0, chame Torre Salvador, 1895, faz o sino 0 no 3, Papá Romeu, Índia Tapapá. Sim, pronto para o táxi, pronto para o sino 0, Aguarde. 229-30-7719-7-India. Taxi 010, torre 1895, ajuste no 013. O Tchernia 6251, na frente da passagem do Corrigindo, apenas fora da passagem do Boeing da Gol retaguarda autorizado. Pushback finalmente no pronto táxi. Autorizado, sem pronto táxi. Olimpo 06, autorizado Brasília, nível 260, decola pistão 0, curva direita, saída Arbor 1, Elefa, via Upper Zulu 7, contor Salvador Opera 1208, aciona 5533 transponder. Autorizado táxi, até o reporte para cruzamento, pista no zero. Voo 1229, autorizado a alinhar e manter a pista 1 no 0. Alinhar e manter no 0, Hotel Papá, decolar 234, está livre da atenuação de ruído, curva à direita, subida coral, chame controle 208, tenha um bom voo. Direita 1298, graças. 208. 1308, confirma? 120.80. 120.80, índio Hotel Papá. Eu, Índio Atapapá, vou direto coral, suba para o nível 100. Direto coral 100, Índio Atapapá. P251, autorizado táxi, parte 1, táxi Índia. Quanto espero no 0, torre 11895, ajuste no 013. Após decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés. Após 4 mil pés, direto Leda. Livre decolagem, vento calmo, 1013. Proa até 4 mil, após Leda, 1, 2, 2, 3. prossiga. Sim, estamos confirmando o passo 5. Um instante, cópia. Decolado ao 37, mantenha a proa até 4 mil pés, chame o controle no 20 decimal. 208, obrigado. 1984, bate no índice, as vezes não vão para a da gente. Gente, grata, bom voo. Obrigado. 4 mil, direita ali da 1209. Estado Barreiras, número 200, decolando 7, curva esquerda, saída Mombra, passou, segue direto, conforme rota, plano de voo. Controle de Salvador, opera. 1208, aciona 5530, transponder. Meia alternativa. Estacionamento, táxi, decolagem, chama Torre Salvador 118, decimal 95, ajuste 10 no 3, Papatango, Oscar, até o quilo. Xanaia 6251, mantém a posição. Está escolhendo a Monte, vai para o 229. Vai. Vai. Controle, link até o papá. Vejo que até o... Confirme, vem que até o papá, siga. Papá, como fica a copa possível para o adulto aqui? Hotel Quilo, prossiga, bom dia. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Salvador, 3399, na 6251, decolagem autorizada, pista no zero, variável com 3 nós. Autorizada, decolagem zero, 3399, após o Chanel, autorizado a alinhar e manter. Após o Chanel, alinhar e manter, 1-0, 3399. 229, voe direto Mátima. Direto Mátima, 6251, decolado aos 42, chame o controle, frequência 120, décima 8. 120, oito, Controle Salvador, Oceanel 6251. Oceanel 6251, contato radar, suba via da EL para o nível 360. Nível 360, via da EL, pode valer, Leda? Prezado, Leda. Uno 229, faça nível de voo 150, chame Recife em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 221, 128 decimal 35. 228, Índia, Hotel Papá, coordenação com centro, mantém ainda inicialmente a rota, guardando para o voo direto. Centro, traço, Índia, Papá. Papá Romeu, Whisky, eu acho que está o condição de efetuar o procedimento em nave, dona zero. Papa Romeu, Whisky, Oscar Tango, condições de efetuar o procedimento RNAVE, da 1-0. Após ITAP, vou encerrar Vitor 366. Firmo. Bom dia, Azul 4040, cliente do hotel. 340 com PIN. Gente, mantém a posição 3399. Lona 0, curva direita, saída Arbor 1, Elefa, pode direto TOSOP, intercepta Pílulo 21. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5541 no transponder. Decolagem autorizada, funciona o zero, variável com 3913. Sim, pistão no zero, curva direita após o perfil da Arbor 1, transmissão Elefa, Elefa Tozop e Upper Zulu 21. Controle 208 e aciona 5541, azul 4040. Azul 4040, protegimento correto e um pronto de bem funcionamento. Camará. Pessoal, siga. Autorizado, depois do pé. São 3399, decolado aos 47, chame o controle 120, décima 8. 208, mãe. Oscar Hotel Kilo, táxi autorizado, chame na papá para ingresso. Os táxis vão reportar na papá para ingresso, na papá para ingresso. 3399, contato com o radar, suba via da El para o nível 340. Cadê o 340-3399? Romeu Whisky, Oscar Tango. Vê se mantém a 2.500 pés, quem negar o 90 no 3. Autorizado Serra Vita 366. Nome passando 366, autorizado para o procedimento terminar. Controle, Xanel 62, está sem cor, não pode voar a moto, velho? 1039. Bora. Oscar Hotel Kilo, autorizado ingresso 297, reporte alinhado pronto. Sobre ingresso, estamos certo, da Oscar Hotel Kilo. Decolado aos 49, chame o controle frequência 120, décima 8, boa viagem. Controle 208, repouso 06. Xené 6251, passa 150, chame o centro em 125, décima 1, alterna 128, décima 35. 251, 2235, boa. Salvador, bom dia, Olimpo 06. 06, contato radar na decolagem, suba via Arbo 1 para o nível 260. Arbo 1, 260, Olimpo 06. Oscar Hotel Kilo, decolagem autorizada, pistão 7, variável 3, nós está fazendo decolagem, mantém pro até 3 mil pés, Oscar Hotel Kilo. Fazendo decolagem para até 3 mil, Oscar Hotel Kilo. Firmando Oscar Hotel Kilo, após a decolagem, após 600 pés já inicia a curva, ok? 600 inicia. Bem, Oscar Hotel Kilo. Até o quilo, decolado ao 52. Já tem condição de iniciar a curva à esquerda na saída Momo? Afirmo. Bem, inicia a curva agora à esquerda, saída Momo e agora a transferência. Nossa, até o quilo. Quilo. Sente do desvio, vai livre, forme diretamente ao centro, agora na frequência 125.1, na alterna 128.35. Mama 208. Papai Romeu, Whisky Oscar Tango, passou 366, já está estabilizado na final. A gente compete a aproximação, RNAVE, chama a torre, 1-8-9-5, Whisky Oscar Tango. 1-1-8-95, Whisky Oscar Tango, boa. Controle, bom dia, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, bom dia, contato com radar, suba para o nível 200, sem restrições. 200, sem restrições. Dia, 5973, autorizado via chegada a Mari, desça para 2 mil pés, que negar 1-0-1-3. Pede final do procedimento LDB Zulu da 1-0. Autorizado STAP, após STAP, completa a chegada à área. Até o quilo, foi direto Barreiras. Direto Barreiras. Alô, Azul 4040, gate 1, por estacionamento. Autoridade, já pronto, táxi. Chamará. Whisky Oscar Tango agora numa sinal normal. Whisky Oscar Tango, pouso autorizado, variável com 03. Gente, Whisky Oscar Tango. Uma frequência 120 decimal 1. Por 06, passa nível 160, chama o centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 160, 0268, 288. Temos 1288 alternado. Passou de posição. O meu Whisky Oscar Tango no solo aos 5-9, ele táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Petro de Juliette. Gente, via Alfa, reportará antes da Juliette, Copa Romeu, Whisky Oscar Tango. Vou ficar aqui no pátio do Sotec, aqui em posição, cara. Qual é o pátio? Aqui na Oteca, pra descarregar, tô com carga. Ah, ok, ciente. Autorizado, Alfa, aquilo para o pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, Whisky Oscar Tango. Direto ao pátio 3 aqui pelo quilo, confirma, Thor? Confirmo, autorizado. Azul 4040 127 POB, 3 horas alterna Uberlândia. Azul 040, autorizado táxi, pátio 1 no Texas Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste 9013. Pátio 1 via Índia, ponto 1895, azul 4040, bom dia. não está no bloco o balizador, senhor? O senhor sabe qual bloco que eu posso estacionar? A infraero também não me passou essa informação, o Escoçatã. Posso aguardar na presente posição, o senhor poderia, se possível, verificar isso aí? Ok, vou dar uma verificada. Muito obrigado, senhor. É a mesma carga que estava no Papá Romeu Índio até o Papá, que acabou de decolar, já. Perfeito. Oi, muito bom dia, Azul 4040, ponto zero para você. 4040 da Azul, autorizado a alinhar e decolar variável 3 nós. Ali decola, 100%. Catango já foi informado a infraero já está providenciando o balizador. Muito obrigado, senhor. Romeu, o isso está certo. Cinco 973 autorizado final, procedimento NDB Zulu, pista no zero, informe estabilizado no final. Informará estabilizado, 5973. Três. 208-4040. Confirmo, decolado ao 06, boa viagem. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040. 040, contato radar, suba via Arco 1, via lá. Gente, 4040. Autorizaria direto o Arbor pro 4040? Autorizaria voar direto o Arbor pro Azul 4040? Autorizado. Grato. 96, bom dia, desça para 4.000 pés, NH10013, voe direto Serra Vitor 367, faz o final do procedimento RW da 10. Contato radar, vê se ele mantém a 5.000 pés, NH10013, redução para 250 nós, vou direto Serra Vitor 367. 80, livrou a terminal. Confere, chame agora o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 288. Bom dia, Gol 1961, ciente da informação, hotel, posição 04, autorização, Galeão. Salvador em 1 no 8 decimal 95, Rio 5973. 1895, até daqui a pouco. 57 Moço. Controle Salvador Altera, 1208, aciona 5546, transponder. Confirmar a saída, saída da El Leda Irumi. Afirmo, da El Leda Irumi. Autorizado nível 360 da Leão. Saída da El Leda Irumi, Upper November 857, Monso. Controle 1208, transponder 5546, ou 1961. 1961, no acontecimento correto, amplando pushback, acionamento. Irá reportar. Paulo Salvador, bom dia, Oceanair 6075, autorização congruente. Bom dia, Rio 5973, tudo autorizado, pista 10, vento variável com 03. Né? Curva direita, seja da El, Leda, Motiva. E apertura 10, por base, apertura 16, prossegue conforme rota. Controle 1208, aciona 5550, transponder. 6075, autorizado. Congonha, São Paulo, 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva. Talvez do 10, curva AZW6, após com Confiction Mode. 208, 550, transponder o 6075. Cotejão está correto, São Bruto. Pushback, acionamento 6075. Obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia, Azual, pronto, corre bravo. Diga. Solicita reboque do pátio 3, posição 3, Romeu, para o pátio principal, posição 01. Autorizado até a saída do pátio 3, apontando para o ingresso, pátio 1. Do alvo, considerado para reboque do ingresso do pátio 3. 6225, contato radar, desse mantém nível 060. Pós Alagoinhas, voe direto Serra Vitor 367. Faça nível 180, chame o centro em 126.0, alterna 128.8. 260-288, azul 4040, bom dia. Alfa 3 autorizado, Alfa Kilo, fase 3, catetal sinalizador. Alfa Kilo, fase 3, cara atento, 5 3. Aibor, fase 3, mantenha a posição e aguarde.